Então, eu não consigo entrar, cara. Qual que é o. Aqui, e-mail, qual que é o e-mail? É o Voadores, né? Então foi o que eu perguntei agora, é Voadores Caraninhos. Eu achei que tava falando no Twitter, cara, desculpa. Voadores Caraninhos. Não, é ser Voadores. Ah, o e-mail é Voadores Caraninhos. Voadores, Voadores Caraninhos. Com L, viu? Não, com LH não. Ah, é. Não é com LH? Não. Ah, por isso que eu tô torcendo. Porque o Marcel errou e nunca mudou, porque. Não dá pra mudar, cara. Já tentei mudar aqui. E aí a gente vai ter um e-mail errado pra sempre. Quando a gente for famoso, a gente vai ter um e-mail errado. Não, na verdade, a gente tem dois e-mails. A gente tem um e-mail certo e um errado. Inclusive deve ter... Só que o e-mail do... Deve ter um monte de proposta comercial lá no e-mail certo e a gente não olha. É certo. A gente tá perdendo parceria incrível. Né? O MRG entrou em contato com a gente pra falar que gostou do episódio pra com o e-mail lá. Queria fazer um episódio junto, só de... Né? Passar um matopilota com a gente. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião? Não, são os... Caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse episódio número 20 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado de esquerdo da mesa e eu aproveito o ensejo, cara, porque essa semana eu meio que fui brabinho, fiquei boladinho e fui meio grosseiro, fui meio grosso com o meu amigo Miguel Dias, cara. Então, Miguel, antes de te introduzir, cara, primeiro de tudo, desculpa, cara, se eu te machuquei por dentro, é que às vezes eu sou meio grosso, tá ligado, cara? Então, como é que tá, beleza? Eu tô indo, piada também. Piada de quinta série. Tá bem, cara? Tá. Me perdoa. Tô tentando me recuperar ainda. Ah, mas, pô, pensa, eu tô arrependido, cara. Eu tô arrependido, realmente. Ainda choro à noite pensando nisso. Eu tenho aqui ao meu lado direito da mesa, ele que é praticamente o bareback man, o cara que manja das putarias de LS e tal. Como é que tá, cara? Pô, sempre aí, sempre sendo conhecido pelos melhores títulos aí, né, cara? Não, tu mereceu, peraí. A conversa não era contigo e tu foi se meter, toma essa agora. Nossa, desculpa. Bicha vingativa. Vingativa essa semana. Tá. E no episódio de hoje vai ser uma parada especial, cara. Vai ser o desfecho da trilogia da nossa série mais elogiada de podcasts dos últimos tempos, os últimos 20 programas. Caras, vão fechar com chave de ouro. Hoje vai ser Come ou Não Come, o confronto final, caralho. E Miguel, tá preparado, cara? It's the final countdown. Partiu. Partiu. Foi improviso, né, cara? Foi agora que pensou nisso. Melhor partiu, cara. Melhor partiu. Beleza, cara. Vamos começar aqui com um que vai lembrando um pouco o podcast de bastidores do pornô. Vamos com uma historinha. Pois não. Estão vocês lá, né? Vocês com seu podcast Caralhinhos Voadores aqui, os picão da internet, né? O Caralhinho já tá um pouco mais famoso e tal, tudo mais. E aí... Já tá quase assim. É, tá quase lá. Tá foda. A realidade da minha história é quase a realidade de verdade. Tá. Aí, a tal que entra em contato com vocês... O senhor Ron Jeremy. Certo. Justo. Ron Jeremy, ele fala pra vocês que ele tá no final da carreira dele, tá querendo, no final da carreira dele, mudar um pouco de ares e tal. Ele quer começar a fazer só filme gay. E aí ele fala que ele quer ter um parceiro fixo, porque ele é um cara, ele é um velhinho já, ele não é mais um cara de muitas surpresas. ele quer ter um parceiro fixo pros filmes dele, e ele convida você pra ser um parceirinho fixo, passivinha dele nos últimos 5 anos da carreira dele aí, que ele vai... vai se dedicar agora só exclusivamente ao pornô gay. E em troca ele fala, pô, que né, o Ron Jeremy, o cara é muito conhecido aí no mundo pornô, ele vai te apresentar todos os atores, atrizes e diretores, produtores, e você vai ter muito conteúdo pro cara nem zoador, se você quiser. Ele vai te apresentar, tipo, vai botar na tua fita, cara, atriz que você quiser. Só assim, ele não te promete nada que você vai comer ela, né? Ele vai botar na tua fita e é você que desenrola, você que se vira aí. Vai do teu talento, ele vai te apresentar e aí você que se desenrola aí, a sua vida tá nas suas mãos e ele só vai te dar as diretrizes. E aí? Vai? Ele basicamente ele não vai te dar o peixe, ele vai te, tipo assim, né? Ele vai te ensinar a pescar. Ele vai te mostrar o lago que você deve pescar. Mas você já viu o tamanho da vara? Eu não encarava não, brother. Cara, é, ó, primeiro de tudo, cara, vocês já viram o Ron Jeremy fazendo filme pornô hoje em dia, o estado que ele tá, cara? Exatamente. Cara, é tipo, meu Deus, cara, é tipo, é doente a parada, velho. Cara, Matuza, podemos negociar? Vai, negocia com o Ron Jeremy. Eu teria. Teria, cara. Teria. Tá bem, tem que fazer o filme, eu teria. Mas, por exemplo, eu sou, tá, vou montar um cenário então, tá? Eu seria a bichinha passiva, certo? Isso, não, e não é um filme. Você vai fazer vários filmes. Cinco anos de filme. Certo. Mas, por exemplo, seria uma bichinha passiva. Eu ainda seria o Marcel, certo? Certo. Supostamente, sim. Então, assim, eu tenho uma tendência, né, a gostar de. Cara, como é que eu vou falar isso? Tá mal, cara. Eu tenho uma tendência a gostar de. Saca? De coisas mais indiretas, entendeu? Saca? Pois não. Por exemplo, saca, no contexto onde eu fosse gay, entendeu? Eu possivelmente gostaria de ser maltratado, certo? Porque eu gosto de ser maltratado, heterossexualmente falando. Sim, entendeu? Sim, ok. Heterossexualmente, friso apenas heterossexualmente. Mas se eu fosse gay, eu gostaria de ser maltratado, né, no sentido, né, homossexual e tal. E isso faria com que eu não tivesse tanto contato físico direto da minha parte com ele, com o corpo dele, entendeu? Você não seria tão ativo a ele, entendi. É, eu não tocaria muito nele, entendeu? Saca? Entende o que eu quero dizer? Entendi, Marcelo. Nossa. Mas assim, cara, pra aceitar, eu precisaria de alguma garantia de que eu ia conseguir comer alguém, cara. Não, ele não tá te dando nenhuma garantia, cara. Ele tá te dando garantia. Por isso que eu não aceitaria. Porque eu não ia conseguir pegar ninguém, desculpa aí. Pô, mas você... Eu ia gastar 5 anos de cu e não ia pegar ninguém, não. Você ia ter influência no meio, cara. Mesmo que você pegue alguma mina por interesse em você, sei lá. Não, cara. E quanto ao material do Caralhinhos, foda-se o Caralhinhos. Não vale isso tudo. Não vale seu cu. 5 anos? Cara, 5 anos não, né? Eu vou criar uma fanfic aqui pra tentar chegar a uma resolução onde eu saia ganhando. Okay. Eu tô tentando ver uma vantagem. Vai lá. Eu, dentro desse contexto que eu seria bichinha passiva e submissiva e tal, porque eu gostaria de ser maltratado e tal, eu aceitaria. Nessa questão do conteúdo do cara, como eu seria um cara que seria alavancado internacionalmente, eu escreveria pro Caralhinhos e teria o meu blog também, que é onde eu postaria simultaneamente com o Caralhinhos, entendeu? Olha, escreveria que sobre. Hã? Olha que filha da puta. Não, mas tipo, eu vincularia tudo ao Caralhinhos, então, tipo, mas eu ia se falar da minha vida como um ator pornô e tal, e as dificuldades de ser um cara hétero estando no contexto onde eu estaria homossexual, entendeu? E aí a questão é que, por exemplo, se eu tivesse, por favor, negocia nesse pacote, sim, porque assim, existem atrizes pornô que também são assim, ah, eu sou da internet, eu sou geek, eu sou não sei o que, entendeu? Se me garantisse que eu, pelo menos uma vez na minha vida, através de todo o meu trabalho de internet, de cara, saca, da blogosfera internacional, conseguisse comer a Veruca James, cara, vocês manjam quem é ela, se vocês não manjam, vocês estão vendo o post. Tô ligado, sei quem é, sei quem é. Se isso eu conseguisse, cara, eu ganharia dinheiro com isso, antes de tudo, primeiro de tudo, eu ganharia algum dinheiro fazendo isso? Ganharia, você seria um ator pornô, você ganharia dinheiro, o ator pornô ganha. Ganharia dinheiro? Ganharia. É fácil. se eu não preciso comer mais a veruca, eu ganharia dinheiro. Ô Marcel, quer dizer que a sua condição pra dar 5 anos de corpo pro Ron Jeremy é se você virar uma diva geek. É isso. É por aí, cara. Justo, justo. Não, é pelo dinheiro, porra. É pelo leite das crianças, caralho. E se envolvesse um cone de trânsito? Mas... Ia ter que levar muito leite, Marcelo, pra casa. Eu não vou responder, eu levo pra cinema, né? Olha, a Veruca... Ah, mas esse James aquele é... cara, eu precisaria ser gay, né, cara? É só um trabalho. A Veruca James é uma boa... Um bom artigo pra negociação, hein, cara? Mas... Não, exatamente. Mas pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Se tivesse dinheiro, eu não precisaria comer ninguém, cara. Eu aguentaria o sofrimento, eu acho. Não sei. Que bonito. Vamos mudar de assunto, cara. De assunto, tá, hein? Próximo. Ai, ai. Cara, eu tenho aqui, cara, um come ou não come de vingancinha, cara, porque eu tô puto pra caralho com o Miguel. O que você superei. Tem contra mim, cara? Você quer me derrubar? Não, cara, você quer me derrubar, Marcelo? Eu quero acabar com a tua raça. É o seguinte, cara, no podcast anterior, sem ser o último, né, no anterior ao último, cara, eu e o Matuza aqui, a gente ficou uma meia hora rasgando seda, emocionadamente, cara, tá ligado? Declarando poesia pra aquela moça, cara. Pra aquela foto, que aquela foto é importante. Aquelas fotos, era mais de uma, eu acho. Uma era especial. Uma era especial e ficou tatuada como sei lá o que, cara, no meu coração, velho. Os amigos, eles comeriam. Aliás, não, cara, volta. Ai, ai. Eu tô bem amado. Amigos, mesmo. Uma situação onde vocês tivessem que jogar no cara ou coroa pra ver quem era o passivo ou ativo, tá? 50% de chance, ok. Exatamente. O nosso amigo, o nosso ídolo, Yuji Tamashiro, pra comer a Christina Hendricks. Peraí. Você tem que passar pelo Yuji, jogando a moedinha e depois Christina Hendricks. Exatamente. Não, correndo o risco. Vou. Por ele. Pô, joguei a moedinha. Jogou a sorte. É um lance de correr o risco, né? É. Pô, sim. É a Christina Hendricks. 2, Yuji é japonês, né, cara? Mesmo se eu perder, porra. Vai ser que nem aquela foda do Daniel Filho com o Denis Carvalho, né? Vai entrar fácil, não vai incomodar, né, cara? Tranquilo, né? Outro dia tu vai estar que nem ele, felizão. Mira, eu faço isso cantando virado no Jirai ainda, cara. E tu, Miguel? Eu não arriscaria porque a Christina Hendricks é uma baranga. É por isso. Tapa na cara da sociedade. Mas nem pela possibilidade de ter um contato mais próximo com o Yuji, cara. É, Miguel. Logo tu, cara. É, realmente. Mas aí a gente fazia um acordo por fora, não ia precisar da moeda, né? Não deve ser difícil. Garoto novo, começando a carreira. Não ia precisar da moeda e não ia precisar da Christina Hendricks, né? É, aquela gorda. Christina Hendricks gorda. Hashtag Christina Gorda. Seus paga-pau. Não, só paga-pau, é só que aquelas fotos me comoveram, cara, realmente. Eu nem preciso dizer, cara, eu iria fácil, porque, assim, mas ela precisaria estar da Cristina daquele jeito, que nem naquelas fotos, cara. Ouvintes que não sabem do que a gente tá falando, vão no podcast número 18, cara, vai ter lá fotos que, tipo, eram fotos relacionadas ao podcast, mas o Miguel comeu aquela parte na edição e eu coloquei sem saber. E o Marcel ouviu o podcast e não percebeu que não tava lá. Eu ouvi umas 15 vezes durante a semana e simplesmente não percebi que ele cortou. Viu? Prova que não era importante. E, cara, eu percebi na primeira vez, eu fiquei ofendidíssimo, mas tudo bem. É o Marcel, né, Miguel? Releva. Ô, meu, só pra você ter uma noção, cara, eu já fiz uma vitrine do podcast escrito errado. E só, tipo, o tio Sukita notou e mais ninguém. E vocês não notaram. A gente também notou. É que eu não leio, cara, que tá escrito na vitrine. Eu nem olho. Eu coloco o link lá no chat do podcast e vou embora dormir. A gente confia no amigo, a gente nem confere, a gente não precisa disso. Eu iria fácil, cara. Eu iria fácil. Eu inclusive veria. Eu não veria desvantagem nas duas circunstâncias, cara. Sei lá, seria uma experiência transcendental. E o Itamashiro, sei lá, virado no girar, essas paradas. Se ele fizesse dancinha pra mim ainda, cara. Meu Deus, vixe. Miguel. Eu tô muito piado hoje, né, cara? Puta que pariu. Quem é o próximo? Sou eu. Miguel. Os amigos, por acaso, comeriam o Tony Ramos se vocês recebessem um suprimento pela vida toda de carne friboi? Que merda. Não. Carne de qualidade, de primeira. Não? Picanha. Maminha, não? Não, Miguel, não. Por que não? Cara, nesse exato momento eu tô pensando que o Tony Ramos deve ter uma bunda peluda pra caralho, velho. É, cara, nossa. Mas Miguel, eu precisaria comer uma vez só. Não, tem que ir pra manter o suplemento. Caraca, nem fazer uma vez só, cara, já é um bônus de merda. Imagine churrascos de domingo, mano. Você seria o sucesso do condomínio. Pura, geladeira cheia, cara. Poxa. Cara, tu fora, né? Quando você estiver fazendo churrasco, sempre, né? Hoje, agora fudeu, né? Agora essa porra virou meme. Sempre que você estiver fazendo churrasco, vai vir um idiota. É, Friboi? Eu ia poder dar uma cadeirada no maluco e falar, é. Sim, você ia poder convidar o Tony pro churrasco. Não, cara, eu já tô com medo do Tony, não quero ver ele na minha vida social. Não, peraí então tu aceitou? Não, eu estaria se eu tivesse no churrasco do Friboi. O cara que faz o churrasco come as menininhas tudo. Nossa, Miguel vive numa outra realidade, que o churrasqueiro é o comedor. Sim. O churrasqueiro é o tiozão do churrasco. O amigo não encararia um felpudinho em troca disso? Não. Poxa. E você, Marcelo? Cara, não, é que assim, eu atualmente na minha vida eu tô numa fase onde eu tô mais preocupado. Eu tô, tipo assim, aquela parada do cara tá, né, com responsabilidades e tal, entendeu? Preocupado com a subsistência, com o sustento, essas coisas todas, cara. Como eu não gastaria dinheiro pra conseguir essa carne, eu precisaria simplesmente de um sacrifício humano, saca, né, da minha dignidade e tal. E analisando sobre o espectro marxista, onde o trabalhador, ele já sacrifica a sua dignidade sendo mão de obra pro empresário, pro burguês, pro capitalista, cara, velho, fazendo essa comparação sociológica e tal, não é tão ruim comer o Tony Ramos, cara, não é, cara, é fácil. Nossa, cara, tranquilo. Marcelo, você é desenhista, Marcelo, você não trabalha. Pelo socialismo, eu comeria o Tony Ramos pra ter carne friboi pra sempre, cara. Sim. Que podcast é esse que eu me meti? Oi, vamos. Então, cara, vocês um dia estão andando na rua, bonitinho, felizes. Eis que, né, do nada, assim, de um brilho de luz, vem um caminhão. É do caminhão desce o Estênio Garcia. Caralho. Não, o Estênio Garcia, não vou precisar comer o Estênio Garcia, infelizmente. O Estênio Garcia, ele revela pra vocês que ele é um mago, um ser mágico. E ele tá velho, e ele sobrevive, roubando a vitalidade dos jovens como vocês. Ah, vem. Tá. Aí você rola um dado. Não. E aí ele te oferece uma troca. Ele fala que você vai poder escolher comer a mulher que você quiser, do jeito que você quiser, uma vez apenas, durante meia hora apenas. Ah, tempo de sobra. Mas é a mulher que você quiser. Em troca disso, você nunca mais vai ter uma ereção. Tá. Tá. E aí? Nossa, mano. Eu passo, cara. Tá louco? Você pode tomar um remédio. Você pode ficar dependente de remedinhos. Não, se tomar um remédio, sobe? É, senão, não, o seu corpo não funciona mais como deveria, mas você pode, né? Não, se tomar um remédio, sobe. Se tomar um remédio, funciona. Aceito. Fale com o seu médico, eu falaria. Aceito fácil. Marcel? Nunca, cara. Tá louco, velho. Não, não. Essa coisa de ereção com remédio deve ser complicado, cara. Sei lá. Eu tenho medo. Não, não, não, cara. Eu achei que ia ser, sei lá, cara, comer o Estênio Garcia, perder, se ele ia sugar 5 anos da tua vida. Mas não, isso não, cara. Isso não. Miguel, não. Pra você tá de boa, sem problema nenhum. Nossa, por favor, que venha Estênio. Viagra nem tá tão caro assim. Ah, cara, é que eu acho que sei lá, velho, né? Você ficar dependente de remédio, desse remédio exclusivo, é uma perca de. Uma perca é foda. Uma perda de dignidade, né, cara? Tipo, você vai ter que sair de casa sempre preparado, sabe? Tipo, você nunca sabe quando que vai precisar de um, cara. Não vai rolar naturalmente, sabe? Não... Ah, não, nesse caso pra mim não seria difícil, porque eu sou asmático, tá ligado? Então eu não saio de casa sem bombinha. Então pra mim ia ser só mais um item pra carregar. Tranquilo. Compra aquele Cialis, tá ligado? Você fica 36 horas ereto, imagina. Cara, esse é tipo Rambo. Você vai pegar um ônibus 36 horas de pau duro, caralho. Caraca, Miguel, eu nunca pegaria ônibus com você, visto que você não usa cueca. Como você sabe isso? Pô. Exatamente. Como você cara, sabe? Mas não tem como ter. Você já falou isso no podcast, porra. Ok. Amigo, eu tenho certeza que são 36 horas impossíveis. 36 horas? Você vai ser, o deus do churrasco semana. Você vai ser o deus do churrasco, mas em 2 anos seu coração foi pra merda, né? Serão os melhores 2 anos da sua vida. O Tony vai ficar muito feliz. É a bônus na carne. Que merda. 36 horas. Eu nem sabia nem o que eu ia fazer em 36 horas. Nada, cara, você sofreu. Eu ia ficar brincando, eu ia ficar jogando argola pra ver se acerta, manja. Não, pô, aí não tem como. Ah, tá louco, cara, não dá. Não, não existe vida com uma edição que não tem fim, cara, não dá. Tá louco, cara. Eu ia usar pra guardar meu chapéu. Miguel ia comprar um pássaro e ia deixar ele empoleirado assim o tempo todo. É o Miguel ou sou eu? O Marcel. É eu? Você. Então tá, cara. Eu vou mandar essa mina aqui pra vocês dar uma olhada no link, tá? Ok. Cliquem. Ah, já vi pelo. Puta, caralho. É muito amor, cara. É realmente. Ah, eu sei. Pra quem não quiser estar vindo aí, fala aí, Marcel. Fale sobre. Cara, o nome dessa mina, assim, o nome dessa mina eu não sei, eu vou dizer o nome que tá escrito aqui, entendeu? Gemma Tiny Dancer, cara, ela é o seguinte, cara, ela é uma mina que ela é anã, porém... E ela é suicide girl. Exatamente, o que pra mim é demérito, mas nesse caso eu abro uma exceção, cara, porque, cara, velho, vocês... É muito amor, cara. Cliquem no link que vai estar no post, por favor, cara, eu nunca consegui cogitar sexualmente saca uma anã, cara. E, velho, meu Deus, cara, tipo, as possibilidades sexuais que surgiram quando eu vi isso, cara. Cara, não tem como definir, cara. É só muito amor. Muito amor. Caralho, essa vida cara, mano, é demais, cara. Exatamente. Puta que pariu, velho. Ela, além de gostosa, ela é linda, né, cara? Tem uma carinha. Sim. Não, ela é linda, ela é bonita. Não, imagina, meu Deus. Ela é bonita pra uma anã, cara, tá ligado? Não, ela é, cara, tipo, que uma anã é muito bonita. Não, cara, ela é linda. Não importa, a gente que ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é incrível, cara. E assim, então... E ela é fácil de carregar, né? Você pode levar pros lugares. Não, cara, imagina as possibilidades de... Nossa, cara, as possibilidades sexuais de manusear uma... Nossa, caralho. Eu ia falar de um jeito horrível. De manusear um ser humano, uma criatura. Cara, tipo um bifão, né, cara? É um bifinho. Cara, eu ia fazer... É um baby bife, cara. Então, mas o grande lance é o seguinte, cara. Miguel, prepara o bip aí, cara, por favor. Vocês comeriam... Ah, é. Não. Vocês... Fala. Mas, cara, ninguém vai entender a piada se você bipar o bagulho. Mas sim, porque é uma tradição. Eu vou dar uma dica no, na vitrine também. Ai, caralho. Vai. O que é? Eu não sei o que vocês... Vocês, nobres amigos, vocês comeriam o excelentíssimo senhor pra poder ter uma noite de amor com a Gina Tiny Dancer. É pra comer uma vez só? Uma vez só. Porra, uma vez só. Que pergunta, nunca, cara. Mais. Nossa, porra, fácil. Fácil. Também, Miguel. Claro. Porra, comia com raiva ainda. Aham. Ele e ela. É os dois ao mesmo tempo. Ela não. Ela é com amor. Essa grande festa de luxúria e amor que vai rolar lá no meu churrasco. O Miguel ainda tá fissurado no churrasco. O Miguel ainda tá lá no churrasco. Tá no Tony Ramos ainda. Com 36 horas de direção. Caralho. Ah, eu não queria. Cara, fala. Ele não foi comigo dessa vez. É que eu não queria dizer nada. E eu sei que os amigos têm uma política quanto a falar coisas pessoais. Mas eu vou dizer que quando postaram a Gemma Tiny Dancer no chat do Caralhinhos, eu fui lá, eu dei a minha tocadinha lá, né? Nossa, Miguel, eu não quero imaginar isso. Eu fui. Agora, cara, eu fiquei. Pô, Miguel, obrigado por dizer isso pra gente, cara. Valeu, cara. Pô. Ô, Miguel, eu acho que foi você que falou uma vez no Twitter. Acho que foi você que soltou essa preciosidade. Falou que minas pequenas são bom, que tem a mão pequena e parece que são porte maior. Eu, pô, tu te sentiria um deus, cara, junto com essa mina, cara. Porra. Caralho. Cara. Um japonês se sentiria um deus com essa mina. Pois é, o Yuji. Cara, essa foto aqui que eu mandei é muito. Ela tá muito linda, cara. Tem todas, ela tá demais de qualquer forma. Cara, essa mulher. Mulherzinha, pequenininha. Amorzinho. Gracinha. Gracinha. Gracinha, né, cara, eu mostrei pra minha mulher essa foto. Ela ficou realmente com ciúmes dela. Porque ela sabe que existia um perigo real ali. Se me desse mole, já foi, viu? Cara, eu não só comeria, eu curraria o... Tiraria foto, gravaria vídeo e soltaria pela internet, cara. Porque, porra, eu nem precisaria dessa recompensa da Anazinha, cara. Só pela zoeira eu faria isso, cara. O cara merece. O Marcel dá toda uma volta só por causa do... Então não é ela, é o... É, pois é, eu achei que ia ser ela o foco. Ela é um bônus, mas não precisaria do bônus, entendeu? É basicamente isso, cara. Nossa, eu vou salvar essa foto aqui, meu Deus, tá muito... Essa foto é da hora, pô, ela é toda perfeitinha, cara, porra. Estou amando uma anã. Eu sempre me perguntei como que é a buceta de uma anã, cara. Ô, Miguel, tira a mão daí, por favor. Primeiro você adivinhou que eu não uso cueca. Agora isso, você tem alguma câmera aqui em casa? Eu não adivinhei que você usa cueca, cara. Você já falou, acho que do piloto que você fala isso, eu acho. Sei lá, no Twitter, sei lá. Você falou isso hoje no Twitter, isso, cara. Eu vi. Ah, é? Eu não lembro. E isso eu tô vendo mesmo, isso eu tô vendo. Ah, é. Ô, Miguel. Tá. Fiquei com inveja de vocês com suas historinhas, vou criar uma historinha também. Era uma vez. Suponhamos que vocês estão andando na rua, chega um caminhão e sai Estênio Garcia. De novo, caralho, porra. Ele é um mago. Que merda, cara. Ele revela que ele tem um homúnculo que ele fez usando alquimia. Nossa. Que é muito famoso, conhecido como Rihanna. Ok. Aí tem o trato. Qual é o trato? Você poderia comer o homúnculo Rihanna sempre que quiser, porém... Haveriam fotos, essas fotos cairiam na internet, caiu na net, porém a mágica vem agora, no lugar da Rihanna na foto ia aparecer o Chris Brown. E aí? Mas de verdade eu não precisava comer o cara. Não, mas ele está famoso por ter comido o cara. Olha. Como né, a gente já institucionalizou aqui no Caralhinhos, a vida tá aí, né? E, pô, né, como o Marcelo falou no primeiro episódio, aquela questão do jacaré e da Sheila Mello, pô, cara, o importante é você saber o que você fez na vida, né, cara? Foda-se o que vai aparecer. E, ainda mais, cara, eu ia achar da hora ficar conhecido como o cara que comeu o Chris Brown, ia tirar com ele ainda. É, aí, eu tô comendo Chris Brown, esse porra aqui, não sei o que. Como é que seu pai ia reagir, Matuza, sabendo que você comeu o Chris Brown? Meu pai não sabe quem é o Chris Brown, cara. Pior ainda, ele vai achar que você comeu um cara genérico. O Chris Brown, pelo menos, ainda tinha uma moralzinha. Ele ia receber essas fotos por e-mail, no PowerPoint? Iria. Férias do Matuza.ppt. Como é que ele ia receber a Sônia Abrão falando do filho dele comendo um negão que ele não conhece, cara? Essa é a questão. Ouvindo sobre o affair do seu filho, do Arthur Matusalém, tendo o amante brasileiro do Chris Brown. Ia sair na Caras. Nossa, meu pai lê muita cara. Ia sair no Datena, sei lá. Imagens. Ah, cara, a vida tá aí, né, cara? A gente tem que vencer essas barreiras aí. A gente quebrar os paradigmas da família. É isso aí, cara. E a pessoa aparece na revista de fofoca. Gabriel Pensador come Chris Brown. Ia ser mais legal, cara. Ó, a música brasileira. É o hip hop brasileiro dos Estados Unidos. Vou ter que responder isso também, né, cara? Vai. Facilmente, cara, eu comeria facilmente porque. Primeiro, porque eu faria sexo selvagem com a Rihanna, cara. E segundo, porque eu odeio Chris Brown, cara. Eu sou um cara que eu me criei ouvindo rap e eu me ofendo profundamente, cara. Nossa, eu já perdi muito, ganhei muito xilique por ver essa gurizadinha dizendo que o Chris Brown canta é hip hop, essas paradas assim, tá ligado? Eu não aceito isso, cara. Eu tenho uma raiva desse maluco, cara. Eu comeria ele. Marcelo, ele dança, Marcelo. Eu comeria ele com vontade, cara, justamente pra mas essa. Mas não é pra comer ele, pô, é pra comer Rihanna. Não, eu comi ele também, foda-se, cara. Mas eu quero dizer, ia parecer que eu comi ele, entendeu, cara? Eu aceitaria justamente porque, saca, eu ia desmoralizar a figura dele masculina, cara, perante o mundo inteiro, pra desconstruir essa caracterização tosca que ele trouxe pro hip hop, que não é hip hop, me desculpem, aquilo não. Primeiro que hip hop não é música, vão se foder vocês que chamam hip hop de música, não é, foda-se, isso e me convidem pra um podcast pra explicar isso aí, eu não vou falar disso agora, mas cara, facilmente, fiquei puto aqui, tô nervoso, cara, nervoso. Cara, eu nem acho a Rihanna grande coisa assim, eu acho ela da hora, mas não acho ela tão assim, não, se eu tivesse que comer o Chris Brown de verdade, eu não ia. Uh-huh. Mas como eu não preciso, é só, eu já até fama por fama, né, cara? É só aparência. Falei bem, cara. Ou falei mal? Como Rihanna ou Chris Brown, estou comendo alguém. Lição de vida. Do Miguel. Eu o quê? Você. Tem que responder também? Eu tô na pista pro negócio, né? Eu ia. Levava o Chris Brown pro seu churrasco. Sim, claro. Friboi pra todo mundo aí, galera. Tu aceitaria tomar um fio terra da Rihanna pra todo mundo ver que era o Chris Brown depois, cara? Ah, claro, por que não? Eu não tenho mais resistência pra nada, não. O homem chega num ponto da vida que ele não se importa mais com detalhes, né, cara? É terceiro come ou não come, eu já tô. Cara, esse come ou não come, ninguém tá falando não pra nada, né, cara? Tipo, ah, vamos cair. As barreiras foram rompidas já, né, cara? Não sobrou mas prega. Depois de episódio de traveco e todas essas paradas, meu, o que a gente espera também, né, cara? É por isso que essa é a batalha final, né, cara? Porque depois disso. Vai se falar mais o quê? Fazer um retiro espiritual, né, cara? Pra lidar essa carga. Foda-se, cansei de historinha, só vou mandar. Eu podia fazer uma historinha bonitinha, mas eu vou mandar só a real aqui. Ou se vocês quiserem pra dar mais tempo de podcast, eu posso contar a historinha. interagem. Não, foda-se. É, vocês têm a oportunidade de comer mais uma vez o mago Estênio Garcia. Puta merda. Lá estávamos nós no churrasco, chegou o mago Estênio Garcia. Mago Estênio Garcia, com seus poderes ilimitados, com toda sua sagacidade, ele te propõe mais uma troca. É, ele vai te dar de presente a Emma Stone. Manja a Emma Stone? Pois sim. Só o nome. Você quer que eu procure, te mando? Não, tô aqui. Emma Stone é uma gostosa. Marcel vai falar mal, eu aposto. Pode falar, Marcel. Achou feia, né? É. Conceitualmente. Continua. Tá. O que você achou, Marcel? Vai saber o que eu achei. Vai lá, fala. Então, beleza. Eu fiquei pensando nesse cara, esse cabelo come. Falei, puta, um monte de mulher que eu pensava, falei, não, Marcel vai arranjar defeito. Se fuder, cara. O Célio Garcia te dá de presente Emma Stone. Você pode comer Emma Stone a hora que você quiser, o dia que você quiser, quanto você quiser. Só que toda vez que você comer a Emma Stone, o Falcão, cantor Falcão Brega, depois vai te comer. Mas você tem que falar pra ele antes quantas vezes você quer a Emma Stone. Então, Marcel ou Miguel, você agendaria a comer a Emma Stone e depois receber a enrabada do cantor Falcão quantas vezes? Tá, peraí. Mas julgando, umas 15 vezes. 15 vezes? Acho caralho. Que dá. 15 vezes dá tranquilo. Mas assim, você vai. Toda vez que você come ela, você recebe a comida, assim, não vai ser tudo de uma vez. Você come ela uma vez, recebe uma comida de uma vez. Você come ela outra vez, você recebe outra comida de outra vez. Tá tranquilo, tô nessa aí. Tá nessa aí. Tá fácil. 15 vezes, 15. Cara. É, dá pra fazer uma por mês, pelo menos dá um ano e pouco. Tranquilo. Posso viver com isso. É menos que 5 anos. É. Posso viver com isso. É menos que 5 anos, mas não é a mulher que você quiser, né, cara? Não é. Ah, não, mas não. Eu não sou tão criativo assim, né? Eu ia escolher ela, talvez. Tá bom, Marcel. Cara, essa mulher tem cara de peixe, velho. Cara, aí no sul deve ter uns peixes muito maneiros. Zé, assim, ó, eu gosto do Falcão, eu acho ele um cara inteligente pra caramba. Se o Matuza tivesse sugerido uma moça bonita, pelo menos, cara, eu até cogitaria. Mas eu só quero uma desculpa pra dar pro Falcão. Só. Comer a mina bonita, porque eu aprenderia muito com o Falcão, porque ele é um cara muito inteligente, entendeu? Eu gostaria muito eu seria o efebo do Falcão se eu recebesse a cultura dele em troca, entendeu? Mas, não, cara... ele só vai te comer, para de putaria. Ah, não tem nenhuma troca. Não, nem olhar na sua cara, sua vadia. Para de putaria ideológica, ele só ia te comer e te largar. Não, cara, não. Emma Stone, velho, porra, ela não vale a minha bronha, cara. Marcel, posso trocar a mulher então pra você? Fazer um... Vai. Posso roubar no jogo? Vai. Vai. Deixa eu pensar. A mulher que era outra opção aqui, então. Kelly Key. Não, obrigado. Tranquilo, cara, não, obrigado. Okay. Continuo passando. Não, não tô fácil. Marcel, não tá fácil, Marcel. Não, curiosamente, pro espanto das inimigas, eu não tô fácil. Esse mago estênio, não é fácil também. A vida tá aí, né, cara? É minha vez agora, né? Ah, não, Matuza? Acabei de falar, cara. Eu tô lembrando da minha terceira ideia. Tu iria ou não? Ah, tá. Não, eu iria. A questão é quantas vezes, né? Matuza? Cara, eu iria 5 vezes. 5 por quê? 5? 5 vezes. Eu acho que 15 é demais, Miguel. 15 é demais. 15 é um número legal. Apesar, né, que depois que você foi a primeira, a segunda, você já, né, foda-se. Na, né, terceira, você já... Cara, mas tem também, véio, tem também aquela outra coisa, entendeu? Quando a mulher... Não reflete a minha opinião, mas... vocês acham ela uma grande coisa, e quando se trata de mulheres que são grandes coisas, às vezes o valor maior tá em tu contar pros teus amigos que tu comeu e nem tanto na graça de comer, entendeu, cara, tá ligado? Eu não sou assim, Marcelo, eu vou apreciar o momento mais do que ficar contando. Tá bom, então retiro. 5 vezes. 5 vezes dá pra aproveitar bem, dá pra ser criativo com ela. E não é tão ruim, triste pra mim. 5 vezes eu aguento. Ela tem cara de mina que não chupa pau, cara. Não. Não, eu também eu discordo. Não. Talvez tenha cara de quem faz dificuldade pra engolir. Ela tem cara de mina que não te deixa beijar na boca dela depois de ser chupada, cara, porque ela tem nojinho. Não. Eu não acho que ela tem essa cara, não. Depende do filme que ela tá, na verdade. É. Pode ser. Mas não, eu acho que ela. Tem filme que parece que ela vai te dar atrás do carro. Tem. Ó, se tem, eu não vi fotos aqui que remetam ela a isso, cara. Mas tudo bem, opinião dos amigos. Aquelas minas que caem na farra e depois vão pra missa, sabe? Uhum. É ela. É, mais por aí. Tá bom, né? Tá bom. Falo mais nada. Não deve falar mesmo. Tá com essa moral. Tá, beleza. Vocês estavam numa maré, uma historinha. Estavam numa maré ruim e tal, e pintou uma oportunidade de um emprego, tá ligado? Um emprego grande, um emprego pra vocês viajarem o mundo e tal, tá ligado? Vocês vêm no mundo real, vocês moram no Brasil, vocês enxergam nos classificados. A produtora da Beyoncé, aquela cantora Beyoncé, procurando um cara pra ser hold, tá ligado? Eu nem sei se isso existe mais, mas foda-se, a história é minha. Pô, é claro que ela existe hold, cara. Claro que existe hold. Como assim? Ela tá procurando o cara pra ser o hold da equipe dela e tal, e vocês respondem ao chamado, tá ligado? Vocês começam a navegar pelo mundo, beleza? E aí vocês percebem que toda aquela coisa de, eu sou casada com o Jay-Z e tal, essa coisa séria, mulher de família, é um papo furado. Na verdade, eles têm um relacionamento aberto e ela gosta de transar com as pessoas que são da equipe delas, entendeu? Dela. E aí vocês estão numa turnê pela Europa, mais precisamente na Inglaterra, Terra, e a Beyoncé, ela vai fazer um show, vai participar de um festival onde vai estar lá tocando. Eles estão viajando separado da banda deles, mas eles estão juntos, tá ligado? Vai estar lá tocando no festival Keith Richards e o Mick Jagger, tá ligado? Ok. E como a Beyoncé é uma mulher muito pra frentex, ela tipo assim, ela tá um tempão mirando vocês, já pensando em incluir vocês na atividade sexual dela, tá ligado? Ela encontra o Mick Jagger e o Keith Richards e, surpreendentemente, eles são muito amigos e tal, e eles também, né, são os caras safadão e tal, né, meu? Passaram os anos 60, 70, chuparam, levaram, comeram, fizeram tudo que podia, né? São pessoas sem barreiras na morais e tal, né, cara? Ela olha pra vocês uma hora que vocês estão sozinhos num canto e chamam: "Hey, little boy. Hey, Brazilian guy. Adoro inglês do Marcelo." Sim, agora. Sim. Let me talk with you. Aí ela explica pra vocês, cara, que é o seguinte, né, meu? Tá pensando em fazer um sexozinho gostoso com vocês e tal, ali no camarim, tá ligado? Ela tem uma hora e meia antes do show começar, e vocês vão ter todo esse tempo pra desfrutar do belo corpo, daquela bela pele negra moldada pelos deuses, tá ligado? Aquele, né, aquela coisa toda que a Beyoncé é, né, velho? Vocês vão ter toda essa oportunidade se... Ai, ai, ai. Vocês, no banheirão do camarim, fizerem um boquetão pro Keith Richards e o Mick Jagger juntos e deixarem eles ir até o fim, cara. Nossa, até o fim. Não tem que engolir, cara. E aí? Ô, Marcelo. Pensem naquela cara toda derretida do Mick Jagger suando por causa do boquete que vocês estariam fazendo. Não. Cara, pensem. Marcelo, eu não posso dar o cu pra eles. Pois é. Não. Boquetão. Cara, boquetão é agressivo, cara. É. Boquetão até o fim, não tem escapatória. É engolir e fingir que gostou. E puta, cara, a Beyoncé é foda demais, cara. É a Beyoncé, ela não tem limites. Ela não tem limites, cara. Cara, mas assim, a partir desse boquetão, eu vou entrar permanentemente pra vida de orgias da Beyoncé, ou vai ser só aquela uma hora e meia? Ah, sabe como é que essas pessoas, esses americanos, tá ligado? Tipo, né, tem um cara do terceiro mundo que tá trabalhando com ela. Se vocês agradarem ela sexualmente, pode acontecer. Se vocês não agradarem, ela pode despedir vocês na primeira volta ao Brasil. Não se sabe, depende do desempenho de vocês, do trabalho, do quanto vocês se aplicarem à atividade de vocês. Pode acontecer, mas eu não... Mas não tenho garantias. Não, a garantia é vocês, entendeu? É o desempenho sexual de vocês com a Beyoncé, cara. Cara, mas imagina depois de ter pagado um boquetão pros dois. Logo depois. Cara, tipo. Não. Eu mudo, inclusive. Você não tem que engolir, você só tem que guardar. Ah, não! E até ela e mostrar que tá lá e depois engolir, cara. Fazer a mistura. Cara, porque tipo, imagina, você poderia falar assim, não, depois disso eu ia estar com raiva, ia comer ela com raiva. Eu não, cara, eu ia estar com a maior depressão da minha vida, cara, eu não ia conseguir pensar. Eu até podia ir lá, mas não ia dar, não ia conseguir ter o desempenho que eu teria normalmente, cara. E puta, pra uma hora e meia, cara, é a Beyoncé, mas, boquetão, não, cara. Não, cara, tu vai pensar a chance da tua vida. É, eu entendo que é realmente a chance da minha vida, mas... Eu ia parar pra pensar. Cara. Não tem muito tempo pra pensar, ó, Miguel. Não dá, não consigo. Se fossem uns caras mais gatinhos, talvez. Cara, se fosse dar pros caras, eu dava. Ah, não. Mano, deve ter droga no esperma. Aí é menos mal, cara, porque você não sente. Você vai lá e os caras vão transpirar a heroína e aí você, porra, você nem vai ver nada, cara. Aí é menos mal, hein? Aí é menos mal. Não, eu não... E aí, Miguel? Eu não consigo. Eu ia tentar, mas cara, eu não ia conseguir. Mas você ia tentar, você ia começar o boquetão? É, eu ia tentar, ia chegar lá, ia abrir a braguilha dos caras. Puta, não ia conseguir. Você foi, tem que ir até o fim, Miguel. Mas não ia dar. Miguel, se tu conseguir deixar eles pelo menos com o peru duro, ela te bate uma punhetinha, cara. Ah, então ok. Miguel, você tem que deixar eles... Desculpa, Marcel, eu tô me intrometendo na sua... Sim. Você tem que deixar eles com o peru duro usando a boca. Exatamente. Ah, então não, poxa. Mas ele não vai gozar na sua boca. Não quero. E você, Marcel? Cara, eu pressionei o Miguel falando que ele não tinha muito tempo pra pensar, e eu também não posso aplicar, né? Não posso ser leviano e dizer que eu tenho muito tempo pra pensar, cara. Pensando rápido, analisando as possibilidades, cara... Velho, é uma vez na vida só, a gente tem que engolir. Cara, a gente na vida, a gente engole tantas coisas, tantos tapos, tantas coisas que são difíceis de lidar, né, cara? Nossa, né? Marcelo. Entende? A gente tem que, né, engolir as coisas na vida, cara. E engolir coisas ruins e sem ganhar nada em troca, inclusive, tá ligado? Nesse caso, cara, eu não me orgulho de dizer, cara, mas. Eu ia, parabéns. Cara, sério. O amigo é um guerreiro. Eu ia. Cara, eu ia estar lá aplaudindo você, eu ia estar do seu lado, cara, com força, cara. O Brasil está com você, Marcel. Brasil? O Marcel é Brasil da Libertadores. 190 milhões. Marcel é um herói. Eu vou pegar sal grosso pra colocar no canto do meu quarto aqui, pra tirar essa carga, né? Ai, ai. Agora é o Miguel. Ok. Mais uma historinha. Lá estão vocês no churrasco. Menino Tony. Menino Tony está na cama, no andar de cima. Você tá lá no churrasco com os brother. Você tentando fazer sua ereção de 29 horas já não tocar na grelha. Você tá lá de boa. O mago Stênio acabou de pegar um prato de farofa. Um dia típico de domingo no churrasco dos brother. Quando aí chega sua mãe com uma amiga, Letícia Spiller. Letícia Spiller e sua mãe eram amigas de faculdade e tiveram muitas aventuras juntas. Puta lá, cara, lá vem. Caralho. E aí a Letícia olhou pra você, rolou aquele clima. Aí ela falou que ela ia dar pra você quantas vezes você quiser. Porém, todos os seus amigos que estão no churrasco, por conveniência, todos os seus amigos iam ter que comer sua mãe. Cara, isso é praticamente um filme pornô, velho. É. Miguel, eu posso dizer que eu sou um cara solitário e não tenho amigos? Com um suprimento eterno de carne friboi, meu amigo. Não tem como ficar solitário. É, eu tenho que concordar com o Miguel. E o Cuné toda tá ali. Pá, Miguel. E a gente tá lá também, viu? Não, Miguel, não. Pela dignidade alheia. Pela dignidade alheia, não, não, não. É a Letícia. Letícia Spiller. É a Letícia. Letícia, puta, Letícia Spiller é demais, cara. Mas não, Miguel, não dá, Miguel, não dá. Porque minha mãe tá vendo, sua mãe tá na outra sala. Não, Miguel, não, não, não, Miguel. Não ia rolar, não, não ia rolar, Miguel, não dá. Um só um. Você ia escolher um amigo. Ai, caralho. Ele é o mais brother, aquele cara de confiança. Aquele cara que não vai te zoar porque comeu tua mãe, cara. É um cara só. Ele vai comer só pela brodagem, porque ele sabe o que tem que fazer. Só pra tu ter a oportunidade de comer esses filhos. Caralho. Oh, tá, eu escolho então o brother. Quem então. Seria o brother? Não, não, não, não, não, não, não, seria não, não, não, não, não, seria não, não, eu, não, não, não, não, não seria eu, não. Seria o Marcel. Eu vou dizer pra vocês que eu tenho um brother eunuco, e aí vai ficar tudo bem. Ai, ai, caramba. Ai, caralho, Miguel, isso, cara, essa mexeu comigo, Miguel. Para com isso. Ah, caralho. Só um brodinho. É, foi demais. Vocês iriam rir depois disso. Yeah, yeah. Ah, lembra daquela vez? Alguns anos depois. Daquela vez que você comeu minha mãe. Cara, Miguel, a Letícia Spiller, ela pode estar grávida? Pode. Pode. Vontade. Quem naquelas fotos que você mandou ela grávida? Pode. De quem você quiser, inclusive. Se isso fizer alguma diferença. Não, não pode ser meu. Não pode, tem que ser de outro homem. Não pode ser meu. Pode ser do Stênio. Do Stênio. Pode ser. Cara, assim, os amigos vão me julgar pela minha opinião aqui. Sempre. Estamos aí pra isso. Mas eu sou um cara que eu não tenho uma grande ligação com a minha mãe. Então meio que não ia me importar de ter um amigo meu comendo ela, saca? Tipo, não ia fazer muita diferença pra mim, cara. Mas então, fosse todos. Não importa, cara, não importa. Não, fácil, ia na Letícia Spiller, fácil. E se fosse no Dia das Mães? Nossa. Oh, presentão. É um presentão, né, mente, né, cara? Eu ia, Miguel, eu ia sem arrependimento, ah, cara. Tranquilo, sem você dificuldade. Merece o seu prêmio. Miguel? Ela pode estar grávida do Falcão? Ah, pô, claro. Então, pode ser, tô dentro. Pra tu te vingar das 15 rabadas que ele te deu por um ano e meio, né, cara? Assim, não. Miguel, mas todos? Tá, pode ser. Depois, cara, de um já foi, né? Faz mais diferença, não. Hora de contar depois do primeiro. Dizem que seu cérebro só conta até 3, né? Depois vira muitos. Muitos mais. Nossa, que lógica é essa, cara? Churrascão, não é mais o churrascão, não é mais na sua casa. Agora o churrascão é na casa. Comeu no clube temático, velho. Porra. Comeu no casa do churrascão. Então é do mundo mágico do mago Stênio. Você tá lá, tu churrascão dos brother e tal, ele tá te mostrando, porra, altas putaria, ó, aqui nessa sala tá rolando um gangbang, nessa sala aqui tá rolando vários glory hole, essa sala aqui tá te mostrando todo o ambiente e tal. E aí ele olha aqui, pô, essa sala aqui tá vazia, o que que é essa sala aqui? Aí, pô, ele olha, tá lá a Kelly Kuko, a, né, mina do Big Bang Theory, que a gente já discutiu ela aqui, tá lá a Kelly Kuko no chão, assim, recém bucaqueada. Toda coberta de porra. De porra. E aí o Mago Stênio fala, pô, se serve aí, cara, vai aí, se quiser. Tá aí, ó, Kelly Kuko, dou de presente, tá meio usada, mas ó, toma aí pra você aí. E aí, cara, tá lá Kelly Kuko toda parecendo uma estátua de cera, de... Pera aí, Matoso, tem um caminhão de bombeiro perto do lugar que eu tô ali, perto da sala. Pra que serve um caminhão de bombeiro? Uma mangueira pra eu dar um banho nela. Você não pode, você não pode dar um banho nela, você pode tomá-la daquela maneira que ela está. Caralho, velho. eu não posso nem usar o que tem na sala pra tirar aquilo dela. Tipo o quê? O chão? É uma sacocinha. Eu posso esfregar ela no chão até que eu sair. Você pode, tu pode tentar. É o chão. É uma sala, não tem nada. Uma sala vazia, não tem nenhum estofado. É. Onde rolou um gangbang com ela ali no chão e tal. Até o chão, inclusive, tá todo, né? Todo. Tem uma pergunta. Eu tenho um spray de própolis no bolso? Não. Você tá pelado, você não tem bolso. Eu tenho um spray de própolis enfiado no cu. Olha, Miguel, eu já afirmei muitas coisas sobre você hoje, isso eu não posso afirmar, né? Como é que tu costuma sair de casa, Miguel? Fala pra gente, sai com spray de própolis. Se você me disser que normalmente você sai com spray de própolis no cu, você pode. Ah, você sabe, né? Eu era escoteiro, né? Sempre precavido. E aí, pessoal? Cara. Matuza. Oi. A porra tem que ter cheiro de porra. Claro, é porra. Bah. Afinal de contas. Véi, não dá, cara. Eu vou sofrer, mas não dá, cara. Você não precisa beijar ela? Você pode estar. É, realmente. Não, cara, tu tem a oportunidade de pegar aquele cuco e não, tu não vai querer morder ela, no mínimo, cara. É. Você pode morder se quiser, Marcelo. Nada. Não, eu não quero entrar em contato com esse material ali que tá sobre ela, porra. Não. É com lágrimas nos olhos que eu digo não, cara. Não. Depende. Quem eram os caras? Faz diferença. Faz, muito. Você não viu, eles já foram embora. Quando você chegou lá, a sala tava vazia. Mas eram quantos? De... Menos ou mais que 7? Mais, porque ela tá toda zoada mesmo. Faz quanto tempo? Faz nem 5 minutos. Ok. Faz 1 minuto, cara, assim. Os caras acabaram, saíram, você chegou. Como tá o clima? Tá ameno? Tá quente? Eu quero saber qual vai ser o estado de degradação. Tá o clima de azaração. Tá. Ok, né? Por que fazer essa desfeita pro Stênio, né? Miguel, quando tu pegar, se tu colocar ela de 4 e tu pegar nos quadris dela, tuas mãos vão ficar empapadas de porra alheia, cara. Vão mesmo. Como, cara? Como? Se tu pegar no cabelo dela, ela vai parecer que tá usando shampoo de porra, cara. Não. Limpa depois. Como assim, cara? Cara, ela mal consegue abrir o olho pra te olhar. Não precisa me olhar, não. Vamos que vamos. Já enfrentei coisa pior pro churrasco. Que horror. Vamos aí. E tu, Matuza? Olha, eu falei aí, tentei, falei pro Miguel, porra, Miguel, né? Vai, ela não consegue abrir o olho e tal, mas, porra, eu vou falar que eu ia também. Essa minha vida, né, cara? A vida tá aí, né, cara? E é aquele cuco, né, cara? Eu vou manter uma distância. Qual o problema? Ninguém ia saber depois. Você tira o perfume do cu, coloca e já foi. Mas, Matuza, mesmo ela não conseguindo nem abrir os olhos pra te enxergar e saber que foi tu que comeu ela, cara. Oi? Não, ela sabe que é você. Ela fala com você, o Stanley apresenta, falou, Kelly. Pô, tá aqui meu amigo, vai cuidar de você agora, tá? Ah, tá, entendi. Não, tá, entendi o amigo. Entendi. Ela tá te vendo, ela mal consegue abrir, ela não tá com o olho fechado, ela tá com aquele olho. E aí, Marcelo, mudou de ideia? Tá mudando de ideia? De forma alguma, não. Viu que a gente não vai te julgar se você falar? Não vou. Passo. Não, cara, já comi mulher o suficiente hoje nesse programa. Não preciso. Já comi a Rihanna, Beyoncé, já engoli porra, não. Obrigado. Então, Marcelo, você engoliu porra e não quer tocar agora em porra. Tem um cara meio contraditório, cara. Ah, não, mas é diferente, cara. Não. É diferente. É um contato mais indireto, eu estaria vendo a parada toda. É diferente, aquela você que fez, né, cara? Aquela tá quentinha, tá toda hora. Não dá, cara, não dá. É, exatamente, cara. Você tem orgulho daquela que você fez, né? Exatamente, eu teria merecido, eu teria conquistado aquilo, cara, diferente. Com aquele cuco já tá lá, entendeu? Eu não fiz nada daquilo. Você gosta direto da fonte. Que horror, cara. Mas nesse caso eu sou obrigado a dizer que é verdade, eu realmente. É verdade? Não. Ih, caralho, mano. Não, porra. Não. Peraí. O Miguel vai repetir na edição, sem edição, vai repetir exatamente como é que foi o que o Marcelo falou. Marcel gosta direto da fonte. Sou obrigado a dizer que é verdade. Mas eu falei nesse caso. Não, Miguel falando, você gosta direto da fonte, né? É, nesse caso eu tenho que dizer que sim. Nesse caso, nessa comparação, eu tô dizendo, pô, que isso, cara, os amigos me respeitem, cara, não. Você fazer porque você tem que fazer pra pegar a Beyoncé é uma coisa, agora você gosta direto da fonte. Mas no caso de ter que escolher entre pegar a Beyoncé pra isso, porra, não tire do caso, contexto. Não, todo mundo viu, Miguel, Marcelo, todo mundo viu. Desiste, Marcelo. Vão se fuder vocês, vão tomar no cu. Ok, lá estamos nós no churrascão dos brother. Só o Marcel que não aderiu ao churrascão. É, Marcel é um viado. Então, que não aderiu ao churrascão. Como não? Você não contou nenhuma história no churrascão. Ah, é que eu sou ruim de imaginação, é por isso, cara. Eu não sou um cara criativo. Bom, lá está você, já fez o churrascão várias vezes, já virou um hábito, já virou uma tradição na família de vocês, o churrascão dos brothers. Tá casado com o Tony Ramos, já, né? Sim. Já tem Tony Raminhos correndo no churrasco. No entanto, você decide mudar de vida. E aí rola a dúvida: come, mata ou casa? Tony Ramos, Falcão e sua mãe, que acabou de voltar da aventura com os amigos. Como assim, Miguel? É isso aí. E casa implica em quê, Miguel? Implica em viver a vida e dividir momentos e compartilhar a cama. Tudo. E sexo. É isso que eu queria saber. E aí? Tony, eu respondo primeiro. Tony, Falcão e sua mãe. Eu, como já falei antes, eu tenho problemas com a minha mãe, não me importo muito, então mato minha mãe, porque, né eu não vou comer ela, não vou casar com ela, então mato ela. Afinal de contas, Marcel é o Eminem brasileiro. Exatamente, cara. Eu como o Estênio Garcia, porque, né, sei lá, não tem um motivo pra ele. Mas... Estênio Garcia é, ele não tava na parada, era o Falcão. Marcel criou o Estênio Garcia na cabeça. Peraí. Você pode ter um caso, então, peraí, com o Estênio. Come, mata, casa, eu tenho um caso. Não, quero outro cara, então. Você quer o Estênio? Tony... Tá bom, pode ser. Não, mas eu achei que era o Estênio que estava falando. É o Falcão e o Tony Ramos. Pode ser o Estênio. Ah, não, já comia o Tony Ramos por anos, já por causa da carne, comi ele de novo, não lembra, cara? É. E aí eu finalmente, aí, Matoso, agora você é um escolheu tapa o quê? Na comer tua Tony cara. Ramos ou casar comigo? O meu Porque Tony se você Ramos comer, é. Vai ser uma vez só e você perde o Friboi. Ah, não, pô, tu não falou isso, não tá no contrato. Se você vai aí, casar com outro, você perde o contrato aí. Não, mas o Tony vai ficar enciumado. Ele não vai manter o acordo. E aí, Marcel? O Friboi está em jogo, Marcel. Não, mas é que assim, eu sou um cara, eu já parei de comer carne em alguns momentos da minha vida, é uma parada que eu assim, acho que eu gostaria de parar de comer carne de novo, assim, definitivamente, e principalmente porque assim, se eu teria a chance de casar com o Tom e finalmente, saca, absorver toda a inteligência dele, toda a sabedoria dele, cara, eu perderia o Friboi, casaria com o Falcão e viveria uma vida de felicidade vegetariana e tal, cara. Ô Marcel, você gostaria de ser vegetariano, mas comeria o Tony Ramos por um estoque de carne infinito. Ah, mas o homem é um poço de contradições nessa vida, né, cara? Não me julguem. Eu sou um cara confuso, é isso. E tu, Matuza? Cara, Miguel, eu lá no começo, eu não tenho estoque de Friboi. Mas você está no churrasco, você tem. A não ser que você então seja é outra... convidado. Ah, e aí? Mas e aí, eu sou convidado ou eu tô no churrasco porque eu tenho estoque? É o churrasco do Marcel. Churrasco do Marcel, então... Eu não... Tá prestes a perder o estoque. Tem comentos que acabe. Se você casar com o Tony Ramos, você pega o estoque do Marcel. Cara, mas né, eu vou copiar o Marcel nesse sentido, cara, em todos os sentidos, na verdade, porque eu vou ter que matar minha mãe, né? É a vida, cara. Pessoas morrem, né, cara? Pois é, cara, acho que, né? Assassin's Creed tá aí, né? Influenciando. É, eu posso falar que foi Assassin's Creed. E eu casava com o Falcão também, cara. Eu achava um cara legal, eu achava um cara interessante. Cara, bem humorado, ele ia fazer rir, ia te fazer rir, cara. Pois é, cara, ele é inteligente, cara. Ele é, pô, ele é um cara. Ele é um, e ele tem frases célebres, assim, ele é um cara demais. Exatamente. Pô. E aí eu, puta, eu, cara, eu tentei fugir disso, né, cara? Mas eu vou ter que ir na bunda peluda do Tony Ramos, né, cara? Caralho, que merda. E roubar o meu estoque de carne, né, cara? Não, é só se eu casar com ele. Se você só comer, não vai ter. Ah, é verdade. Eu não comi o Tony Ramos por um estoque de carne, mas eu vou comer de graça. A vida cobra, hein, cara? Tá a vendo? Vida, cara, agora toma. A vida ela não é fácil mesmo, cara. Que merda, mas é isso, Miguel. Bom, eu iria matar minha mãe também. Afinal, né, cara? Se, afinal. Se alguém falasse o contrário, ia ser julgado pra caralho. É. A vida não tá aí pra certas coisas. Eu comeria o Falcão. Por quê? Por algum motivo especial? Porque eu não vejo graça no Falcão, ele. É um One Night Stand. Pô, One Night Stand. O meu Falcão já foi. E iria casar com o Tony Ramos. Porque carne confiável tem nome. Pepe Boi. Inclusive, esse podcast está sendo patrocinado pelas carnes Friboi. Clique aí no link para comprar o Friboi. Comprar seu estoque Friboi. A Chevrolet não quis patrocinar o caminhão do Mago Estênio e a gente não falou a marca, então. Exatamente. Posso mandar meu último agora, pois. Então? Ó, Marcelo, ó a resposta, hein? Pra fechar, o último come ou não come, hein? A batalha final. Sim. Eu acho que fechar, acho, cara, que devia chamar. Eu acho que não acho que devia chamar a batalha final. A gente devia chamar o churrascão do brother. Boa. Tem que ter dois subtítulos: churrascão do brother, a batalha final. Cara, então pra fechar a trilogia do come ou não come, cara, eu acho que nada mais do que um come mata o casa. Esse, cara, esse come mata o casa, ele vai ser a hora da verdade. Aqui no Sul a gente usa uma frase que diz que isso vai separar os homens dos guris, tá ligado? Tá ligado? Então, cara, é o seguinte, velho, os nobres amigos, os nobres colegas e tal, cara, os amigos, é um come mata o casa subjetivo, vai variar de cada um de nós. Então eu vos pergunto, os nobres amigos, come, matam ou casam quais dos seus colegas de podcast? Ah, eu sabia que ia ser isso. Eu também sabia, imaginei. Eu sabia. Ai, ai, ai. Ai, ai. Miguel, agora é a hora. Agora é a hora. Só nós três ou conta o pinguim? Conta o pinguim. Principalmente o pinguim. Eu mataria o Marcel pra ele calar a boca. Por quê? Uma vez na vida. Eu comeria o Matusa. Obrigado, Miguel. De nada, gato. Com carinho, com carinho. Com todo amor. Que bonito. Leva pra jantar depois. Que lindo. E eu casaria com o pinguim. Porque rola um clima já, sei lá. Porque ele não é um cara de muitas surpresas, né? O casamento ia ser mais estável. É um cara família, tradicional. Não tá aí pra aventuras. Entendo, entendo. Pinguim na veia. Ele é o Baraldi. Ai, ai. Matusa. Ah, vou eu. Cara, eu mataria o Miguel. Por quê? Eu mataria o Miguel. Por quê, Miguel? Eu não sei por quê, na verdade. Por quê? Porque, assim... Porque não quer nem casar, nem me comer, né? Me chamou de feio. É, exatamente, cara. Eu não quero casar com o Miguel. O Miguel, ele é carente de atenção, cara. Ele não ia ter paciência com você. Me chamou de feio. E aí eu, puta, eu não ia ter paciência com você, cara. A gente ia poder se separar depois de 2 anos, porque eu não aguento você? Pode. Acho que não. Pode. Não, eu não casaria com você. Bom, eu mataria o Miguel. E eu comi o pinguim, porque... Não sei, cara. O pinguim não tem muito pelo, né, cara? Ele é lisinho. Como é que sabe, cara? Dizem que tem mesmo. Dizem que tem. Falam as bocas miúdas que tem. Que isso! Que delicado que amigo foi agora. Não, cara, mas eu acho que ele é serenite, ia rolar de uma maneira gostosa e agradável. E aí eu casava com o Marcel, cara. Ah, que surpresa! Eu ia me arrepender disso, provavelmente. Mas porra, né? Tem que casar com alguém, né, cara? Tem que casar com alguém, né, cara? Porra. Ai, ai, ai, ai. Marcel, você arrumou isso pra você mesmo, agora aguenta. Cara, assim, eu matava o Miguel, porque como a gente acabou de ver, ele é fofoqueiro, ia falar pra todo mundo que meu pau é pequeno e torto, tá ligado? Não, eu matava ele. Eu não estou me sentindo desejado. Legal que o Marcel falou que o Miguel é fofoqueiro, não que é mentiroso, então... Cara, eu comeria o pinguim e cara, eu comeria o pinguim só pra poder falar pra todo mundo e zoar com a cara dele, porque ele merece, cara. Né? Vamos combinar, sei lá. E cara, eu casaria com o Matuza, porque, né, cara, a gente tem alguma coisa a ver, eu não sei, rola alguma coisa. Rola, rola. Vai, todo mundo, né? Sabe, só vocês que não. Total, cara. A gente sabe também. Vocês são o mas Ross e a Rachel do Caralho dos Dois. Não, cara, mas agora eu tava pensando em outra parada, cara. Pensando bem, eu acho o seguinte, cara, apesar de eu e Matuza a gente ter muito a ver, cara, a gente tem também outro porém, cara, que a gente discute muito aqui no podcast, tá ligado? A gente tá sempre num embate saudável de um querer, né? Mas isso aumenta a relação, cara. Vista. Não, mas veja bem, cara, a questão é que eu acho que pra gente ser meio parecido nesse sentido, ia chegar uma hora que ia haver um rompimento, cara, ia acontecer, a gente, eu acho que é um romance ia ser bom enquanto durou, mas é um romance que tá fadado a acontecer, entende? O final dele tá fadado a acontecer, e eu sou um cara que eu sou tipo, eu sou pra sempre, entendeu, cara? Eu gosto das coisas assim. Sim. Então eu faria o seguinte, cara, eu continuava matando o Miguel, continuava de antes, cara, eu comeria o Matuza pelo menos um mês, né, pra gente extravasar essa coisa que tá guardada. Tá me entendendo? E eu casava com o Pinguim porque a dinâmica que eu percebo que eu tenho com o Pinguim é muito de provocar ele e ele me zoar de volta e não sei o que, cara. E essas coisas me instigam numa relação, entendeu? Eu acho que seria uma relação mais longa, mais duradoura, porque, né, ia ter toda essa zoeira bacana, essa zoeira gostosa. Então eu casava com o Pinguim, cara. Matuza, é aquela coisa assim, tipo, eu não tô olhando pelo sentimento, cara, eu tô olhando pela segurança, entendeu? Entendi, entendeu? Você tá sendo conservador. Tô sendo conservador, tudo cara. Bem, eu cara. Fui covarde no final. Vai. Me perdoa, cara. Tudo bem, cara. Vai atrás do que você acha certo, cara. Eu vou entender. Siga os seus sonhos. Cara, eu queria o Pinguim agora pra responder isso, cara. Chegamos ao final desse mais um podcast lendário da trilogia Come ou Não Come, cara. E primeiro de tudo, cara, eu queria mandar um salve pro tio Sukita. Particularmente, agora ele é quase um herói pra mim, porque ele é um homem cujo... Vejam bem, amigos. Ele é um homem cujo o ombro ou o braço, eu não me lembro direito, já roçou na teta da Pamela Boot, cara. Porra, meu, velho, muito respeito, tio Sukita. Sério mesmo, cara. E, né, o tio Sukita é um homem de palavra, né, cara? Foi lá e... Exatamente. Foi e mostrou. A gente pediu pra ele colocar as fotos, ele foi lá, colocou, missão dada, missão cumprida, é isso aí, cara. Pô, fiquei emocionado, cara, realmente. Ficamos todos com muita inveja. Muita inveja. Inclusive, ele fez aniversário recentemente, né? Então, uma linguadinha pro amigo Sukita. Parabéns, é um jovem menino. Um garoto. Verdade. Garoto, exatamente. E, cara, comentar um pouco assim dos comentários tal, que do último podcast, que foi o Sessão CV, né? Do Espelho de Carne. Cara, assim, eu vou dar um abraço pra todo mundo, pra quem comentou, né? Que foi o Rodrigo, o Tio Suquita, teve um anônimo e o Senhor F e tal. E, pô, legal que assim, o Tio Suquita e o Rodrigo, eles falaram aqui, não sei se o Senhor F fez, né, também, mas pô, eles baixaram o filme pra poder ver e, pô, ficar no contexto do podcast legal pra caramba. Isso, e tipo, a gente é foda, né, cara? A gente não se deu nem o trabalho de colocar o link pra locadora online do negócio, né, cara? E os caras foram lá, correram atrás de procurar um filme mega merda de achar, difícil pra caralho, e baixaram pra poder acompanhar e fazer o podcast fazer sentido. Valeu, legal, cara. Eu não quero ser processado por pirataria. Eles que dêem seus... Só uma correção. O Tsukita não falou, não, cara. Foi o Rodrigo que falou que baixou o filme, o Senhor F, cara. Não, então, eu falei o Tsukita. Ah, tá. Foi o Rodrigo, Senhor F. Tá, desculpa, amigo. E outra coisa, eu não coloquei o link porque é justamente pra essa parada, né? Sei lá, pode dar algum problema, não sei, eu não manjo de internet. E também, pô, vão se coçar pra achar essa porra do filme. Não foi tão fácil assim pra eu achar um link quente dessa merda. Procura aí também, pô. Não somos seus pais. Inclusive, o Rodrigo me falou, cara, que ele achou o Espelho de Carne online, cara. Então ele foi mais eficaz na pesquisa dele que você, Marcelo. Exatamente. Mas eu sou um cara que eu incentivo a livre iniciativa de busca e tal, e assim se aperfeiçoam os métodos de encontrar as coisas. Eu sou um incentivador dessas coisas. Foi tudo programado, mano. Ah, entendi. Oh, o Senhor F, ele falou, né, que ele tá esperando, que tem que rolar um Sessão CV sobre o Horrible Seteio. Porque ele falou que, pô, esse filme não tem fingimento, é pau na buceta mesmo. E, cara, esse filme é um filme que eu já queria também fazer. Já tá, eu acho que já tá na lista aí, mas tem muito filme pra fazer ainda. E, pô, você pode ter certeza que tá na lista aí um dia, quem sabe, talvez. É, exatamente. Tipo, tem vários filmes aí, cada vez que a gente fica sem alguma pauta. Que isso. Precisa, a gente pode... Toda vez que eu faltar. Vários, né? Toda vez que Miguel faltar, tem um filme. Não que isso, você vê uma coluna, uma atração previamente calculada, muito estudada, que tem todo... Não é assim, não é feito nas coxas. O negócio é feito já com todo um cronograma. Ah, se eu posso atestar alguma verdade no que o Matuza tá falando, pelo menos desde da criação da ideia do Caralhinhos, é uma parada que veio daquela época mesmo. Tá, isso, isso é verdade. É da Jacob e Caralhinhos, cara. Tá no DNA do cara ali. Exatamente. Inclusive, eu acho que a gente nem comentou isso em reuniões de pauta, mas eu vou mandar aqui no podcast mesmo, que eu acho e eu espero que o próximo filme seja um filme gringo. Então... Mas é que um filme gringo, velho, tipo, tem que ser um filme meio esculachado pra gente falar, e filme gringo desse tipo eu não manjo. Filme gringo é bem feito. Manjo filme que tem sexo. Olha, então é isso aí, a gente vai discutir isso, se não for, não me culpem, eu tentei. Mas vê lá, de repente rola um filme gringo, vamos ver. Sei lá, sugiram, tem gente que manja mais de cinema que a gente, então sugere aí. O que não é difícil, né? Eu não ouvi. Tem gente que manja mais de cinema que a gente, que não é difícil, né? Exatamente, cara. Exatamente. Cara, mas isso, deixa eu só estender um pouquinho o comentário aqui. Isso é até uma coisa boa, que até o Tio Suquita falou no comentário dele aqui, que ele falou, não, vocês estão saindo uns críticos de primeira, tá? Justamente por isso, cara, por não ficar se atendo ao papo técnico e chato e tal. A gente fala da nossa opinião mesmo, do negócio, nossas impressões do negócio mesmo. E, porra, eu acho que é isso, né, cara? Se fosse um negócio muito fechadinho, muito... ia ficar uma merda, né? Realmente. E... Ô, Miguel, para aí. Meu, a gente tá no meio do bagulho, tu mandando esses links, caralho. Porra. Então, seu rapaziada, até semana que vem, cara. Como eu sempre falo, curte a nossa página, segue a gente no Twitter. E, ó, a gente tá com o Tumblr rolando aí na... Porra, verdade. Na rede mundial de computadores aí, cara. Segue aí que vai estar o link também. Muita coisa da hora. Tudo... como é que é a palavra? Porra, esqueci a palavra. Que horror, tá na resposta do Miguel, tá? A resposta do Miguel. O Tumblr vai lá, eu confio. E é isso aí, até semana que vem. Um beijo no coração. E Miguel, tá preparado? Senhores, foi uma honra passar esses três Come ou Não Come com vocês. O último a sair, apaga a grelha. Vodka ou água de coco. Pra mim, tanto faz. Gosto quando fica louca. E cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Uísque ou água de coco. pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão. E cada vez que eu quero mais, cada vez que eu quero mais, um, dois, três, quatro, pra ficar maneira. Jogou clima lá no alto. Tal, tu cima, em cima, corta pra mim. Peraí que eu tenho uma foto favoritada aqui. Nossa, e tem favoritos da Bailey, cara. Puta merda. Escolhe dentre as que eu tenho aqui. Ô Marcelo, ô Miguel, é aquela história lá que ela ia fazer a operação? Ela tava falando no Twitter sobre isso. Não. Sabe, eu não gosto da Bailey J, cara. Dentro da linha do que a gente tava falando no episódio de Traveco, ela tem um cu muito feio, cara. Tá ligado? Cara. Sério, essa puta é muito feia, cara. Vocês já viram, hein? Não vim dizer que vocês nunca viram, cara. Mas é muito feio ela. Caralho. O que foi, mano? Eu não falei demais. Não. Tranquilaço. Se o come ou não come fosse com a Bailey J, eu não comeria ela porque ela tem um cu de homem, um cu feião, cara. Né? Tipo, ah, sei lá, os travecos devem fazer algum trabalho ali pra disfarçar. Clareamento ou não? É, alguma coisa assim, cara. É feião. É broxante dela. Que merda, Marcelo.